Muito boa noite a você que acompanha o programa Visão Espírita nessa edição de quarta-feira. Hoje é dia 29 de dezembro, quase é o apagar dos unos das luzes do ano de 2021. E nós temos como convidados dois amigos, duas pessoas especiais. Um é o Luiz Pessoas Guimarães e o Álvaro Augusto Vargas. Vem para cá, Luiz. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Fazia tempo que eu não vinha nas quartas-feiras. É, normalmente Rapaz. você está no programa de domingo, né? Isso, Luiz, é. quem não sabe, é a cadeira cativa do programa de domingo, que é o precursor, na verdade, né? Esse programa de domingo, e a gente tem a edição de quarta-feira. De vez em quando ele nos premia com a sua presença aí. É um prazer estar aqui, Serginho, que nós possamos, né, estar em sintonia com o alto para contribuir o máximo que pudermos para elucidar, né? Que a Muito bom. função do espiritismo é essa, elucidar. Muito bom. E vou te trazer Álvaro, vem para cá. Boa noite, Álvaro. Tudo Boa bem aí? noite, Sérgio. Boa noite, Luiz. Boa noite, nossos participantes desse encontro. É sempre uma grata satisfação estarmos juntos mais uma vez para um breve comentário acerca do espiritismo. Então, hoje a gente pensou num programa, até eu diria até um certo ponto diferente, né? A gente tem um bate-papo com duas pessoas extremamente experientes aí do espiritismo e da vida, e nós queremos explorar um pouco disso. Eu não sei o quanto vocês falam sobre essa experiência, mas a gente vai abordar, inclusive, sobre pensamentos pessoais sobre o espiritismo, por que que abraçou o espiritismo, como que era a vida antes do espiritismo, e algumas questões das outras religiões, certos dogmas ou preceitos de outras religiões para a gente entender melhor. Então a primeira pergunta, na verdade é uma pergunta mais aberta, né? Eu começo com o Luiz, depois passo para o Álvaro. A pergunta é a mesma para os dois. Como é que era a tua vida, Luiz e Álvaro, antes do espiritismo? Você abraçava outra filosofia? Como é que foi essa vinda para o espiritismo? Eu vim do presbiterianismo, né? Mas as religiões, elas na realidade, principalmente quando você é meio folgado, né? Elas não te prendem muito, né? Porque você não encontra assim uma motivação maior, não tem muitas respostas, e então você cumpre tabela, né? Você é estipulado um certo comportamento e você segue em frente. E esse seguir em frente, normalmente, a gente vai levando e de uma forma bem amena, né? Cumpre a obrigação e vai tocando a vida. A doutrina espírita, ela é muito exigente. Uma vez que você mergulhou nela, não tem retorno. É como se fosse uma areia movediça, ela vai te puxando, né? No bom sentido, né? Porque à medida que você vai tendo acesso à informação, você fica cada vez mais encantado com aquilo que você está vendo, e você valoriza muito, e você vai avançando. E chega um ponto que você começa, e esse é o verdadeiro ponto, né? Porque na minha religião também, haviam pessoas que queriam que outras pessoas conhecessem o que elas conheciam. Naturalmente, porque as encantava, né? Aquilo lá realmente as motivava e elas queriam mostrar alguma coisa que elas achavam bom para outras pessoas, conhecerem também. Só que as religiões, comparado com aquilo que a doutrina oferece, e eu tenho como é, cancha para falar isso, porque eu vivi as duas partes, né? O espiritismo é covardia. O espiritismo é muito racional. E ele realmente te coloca diante de verdades, né? De coisas notórias, coisas muito evidentes, e você mergulha. E é uma viagem sem retorno. Legal. Porque nós vamos falar. Pode ter um pouco. Mas não vou, então, não vou entrar aí. É uma viagem. Nós vamos querer explorar mais isso aí que tá você bom. Falou. Então, essa questão da. É uma viagem sem retorno e que você, ao descobrir isso tudo, você fica assim, muito, muito imbuído de querer, principalmente que aqueles que você ama, né, conheçam o mesmo ângulo da questão. E realmente é fantástico. E o Espiritismo me levou a mergulhar cada vez mais nesse assunto e a pensar, né, de uma forma racional, de uma forma inteligente, de como você leva outras pessoas a examinarem isso. Então, é isso aí, Serginho. A minha vida, realmente, eu procuro fazer com que mais pessoas tenham o privilégio que eu tive. Legal. Álvaro, mesma pergunta para você e depois a gente começa um bate-bola aí também. Vai lá. É interessante, porque existem, na verdade, dois tipos de indivíduos que entram em contato com o espiritismo. Aqueles que vão se tornar espíritas, frequentar as casas espíritas, mas repetindo muito daquela convenção que existia nas igrejas institucionalizadas, como as igrejas reformadas e a própria Igreja Católica Romana, daquele compromisso semanal. A pessoa vai, assiste uma palestra espírita, de vez em quando lê um livro, o que é muito bom, o que é válido. E tem outro tipo de indivíduo que ele é tocado mais profundamente, e aí é a questão que o Luiz colocou. É a areia movediça, né, Luiz? A pessoa abraça e descobre um mundo novo. Para mim foi assim também. Muito jovem ainda, com um pouco mais de 22 anos, eu conheci o Espiritismo, e eu fiquei perplexo como é que era o mundo. Eu falei, é o mundo antes e depois. Para mim foi um diferencial tremendo, porque você começa a ver que tudo tem uma explicação, e particularmente o que me tocava mais profundamente foi a injustiça social, você compreender as razões da injustiça. Você fala, não, espera, existe a injustiça dos homens, mas Deus é justo e tem uma lógica. Então, você começa a estudar, começa a ler, e é como se fosse uma corrente com vários elos, que você vai entrando e cada vez você vai puxando e você vai querendo descobrir coisas novas. Então, eu já estou trabalhando como espírita, 45 anos como espírita, mas como dirigente espírita mesmo, 40 anos aproximadamente de trabalho ininterrupto, né, divulgando a doutrina. Então, a gente abraça e entro em contato. Agora, a minha formação de berço foi da Igreja Católica Romana. Meus pais eram católicos, tá? Mas aquele católico que você vai por obrigação à igreja, senão você não ia no domingo, né? Senão você não vai para o cineminha à tarde, aquela obrigação de ir. E depois você perde começa a ver o que são as igrejas, as religiões. Não me tocava muito. Eu achava que aquilo ali tinha alguma coisa errada, até quando eu conheci o Espiritismo. Aí, realmente, entrei na mocidade, né? Eu fui dirigente da mocidade, e aí você vai toda uma sequência de eventos, lendo, estudando, e não para. Então, para mim, não consigo conceber a minha atividade na vida sem o Espiritismo. Eu costumo dizer, em família, para amigos mais próximos, que a existência nossa ela basicamente tem três pilares de igual valor e são necessárias, que é a família, o trabalho e a religião, no aspecto de religiosidade. Então, sem isso, eu não consigo entender esse equilíbrio. Então, o trabalho, a família e o espiritismo, para mim, no caso. Vocês dois tocaram no seguinte aspecto. Existem pessoas que se satisfazem com os rituais, ou se satisfazem com a ida semanal, e talvez até numa questão emocional, afetiva, de como elas se sentem naquele contato, né, com o templo, com a igreja, com a religião propriamente dita. Mas os dois comentaram a questão da provocação intelectual que acaba acontecendo, e a gente acaba começando a questionar alguns fundamentos, né, alguns aspectos fundacionais da religião, da filosofia que a gente está querendo entender. E a partir daí, que o Luiz usou a questão da, né, como sendo uma covardia, né, é que o Espiritismo ele vai puxando esse... É como um novelo, né, você vai puxando aquela linha e parece que não tem fim. Para cada pergunta feita, existem respostas que eventualmente vão provocar novas perguntas. E a gente entra nesse ciclo. Então, é uma questão muito de o quanto a gente está compreendendo aonde a gente está e o quanto a gente está satisfeito emocionalmente com aquilo e satisfeito intelectualmente com aquilo que a gente está recebendo nessa nossa conexão com a religião. Né? O Luiz falou a questão do presbiteriano, o Álvaro a questão do catolicismo. Então são duas, até legal, porque são duas religiões aí bastante antigas e em certos aspectos diferentes. Eu queria explorar um pouco essas diferenças e deixar claro que nós não estamos aqui para criticar nenhuma religião. Nós vamos falar simplesmente fazendo um comparativo do que é uma crença enraizada, um dogma, um preceito de uma determinada religião e como o Espiritismo vê isso. Então, eu queria colocar para vocês, existem religiões que não acreditam em reencarnação. E eu vi o Luiz uma vez falar uma frase, disse, ó, se tivesse que existir um dogma dentro do Espiritismo, seria a reencarnação. A provocação para a gente começar, é exatamente isso. Provas da reencarnação. Eu acho que é um grande pilar de diferença entre as religiões que a gente mencionou. Para mim, as maiores provas da reencarnação são o raciocínio. É só você observar, né? As pessoas estão em patamares diferentes. Quando você encontra essas pessoas em patamares diferentes, na faixa de 40 anos, 50 anos, há aí uma explicação. A formação, né? O lar, a formação profissional, o interesse que a pessoa tem em cultura, em arte, em conhecimento. Agora, quando você observa a infância, aí a coisa começa a complicar. Porque você observa uma família, que nem a minha família, nós éramos em 6. E 6 completamente diferentes. Completamente diferentes uns dos outros, com características próprias de cada um. Então, quando você aprende o que é a reencarnação e tem o contato com a teoria reencarnatória, você começa a ficar muito claro na tua própria existência. Nós, normalmente, levamos a vida... existe até aquela música, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? E você vai tocando. Agora, quando você passa a estudar o assunto, você passa a observar as coisas. Porque o conhecimento... ele é uma informação de alguma coisa que você nunca tinha pensado naquilo. Quando você tem a informação, você começa a olhar para as coisas com aquela informação. Então, o espectro, né, muda totalmente. A tua capacidade de percepção, ela se amplia violentamente. Você começa a olhar para as coisas e perceber tudo o que se passa. Então, você tem ocasiões que você começa a ouvir uma coisa, perceber uma cena, você percebe onde vai chegar. Entende? Você começa a adquirir uma percepção da continuidade daquilo, onde vai dar. Né? Então, é exatamente isso que você vai desenvolvendo com o conhecimento que você adquire. Então, eu, pessoalmente, a minha vida sempre foi uma vida... Eu sempre fui uma pessoa simples. Então, as pessoas simples, a tendência é que a vida não seja muito complicada, porque pela própria forma como ela conduz e vê as coisas se tornam mais fáceis. Então, eu lembro, eu era moleque, devia ter uns 11 anos de idade, a minha mãe, que ela faleceu presbiteriana, e eu falava para ela, Zuê, não muda de religião, porque se você mudar, vai ser um choque tremendo na família. E você não, você tem todas as concepções espíritas sendo presbiteriana. Então, por exemplo, a minha mãe, ela assistiu com a minha sogra, a minha sogra leu Paulo Estevam todinho para ela. Então, as duas faziam o evangelho lendo Paulo Estevam. Entende? Então, era uma mente muito aberta, né? Então, quando ela me levava na reunião de oração, a reunião de oração se dava às 6 horas da manhã. E isso ficou marcado na minha vida. Porque eu lembro que eu entrava na reunião de oração e com 11 anos, quer dizer, você tinha sono, toda aquela coisa de moleque nessa faixa de idade e nesse horário, né? E eu percebia, Sérgio, a igreja parecia que você estava dentro de um ar-condicionado. Você sentia a vibração, você sentia aquele ambiente. Então, quando eu vim para o Espiritismo, que ouvia falar de ambiente, eu conhecia isso de experiência, né? Porque todos ali estavam imbuídos de um só sentimento, oração a Deus, contato com o espiritual. Então, aquela vibração era fantástica, a ponto de eu nunca esquecer isso na minha vida. Né? Então, você observa o seguinte, que quando nós temos essa percepção, a gente percebe em todos os sentidos. É no mundo profissional... Você observa o nível das pessoas e enxerga ali tacitamente a prova da reencarnação. Álvaro. A questão da lógica e do bom senso. Porque se a pessoa acredita em Deus, Deus é um pai justo e bom, não tem como você ver crianças na mais tenra idade, já convivi com vários amigos assim, às vezes com leucemia, com doenças incuráveis. Então, Deus é justo e bom. Muito, talvez, prático alguém dizer que é uma prova que a pessoa está passando, como algumas religiões apresentam. Mas que prova? Quem quer essa prova? Por que eu vou ter essa prova? O meu vizinho não vai ter. Então, a gente começa a compreender que tem que ter um aspecto racional, uma lógica, uma sensatez para essa diferença social e a diferença também do sofrimento do ser humano. Então, aí você vai para a única explicação plausível, o dogma da reencarnação, porque toda ciência, toda religião tem seus dogmas, o Espiritismo tem seus dogmas. O Espiritismo não tem dogma teológico, como a Igreja Católica Romana tem, por exemplo, e as igrejas reformadas, porque o Espiritismo aceita discutir tudo. Ela sempre coloca a ciência junto para explicar os seus princípios, os seus dogmas. Então, a reencarnação é a base. Então, a gente consegue compreender. E a questão das pessoas não aceitarem a percepção do nível evolutivo que cada um tem. Porque nós vamos evoluindo, o Espiritismo explica isso. Nós nos desenvolvemos todas as nossas virtudes. Eu conheci cientistas que eu tinha grande admiração, quando me via profissional, inteligentíssimo, uma capacidade, uma mente prodigiosa, mas, assim, ó, no aspecto religioso, muito bitolados. Eles não tinham desenvolvido essa habilidade, esse lado mais espiritual. Muito voltados para a ciência, a medição, para as coisas materiais, pessoas honestas, éticas, não eram materialistas, mas iam uma vez por semana professar a sua fé. Então, aquela vida... de condicionamentos. E para quebrar isso é muito difícil. E nós, particularmente dirigentes espíritas, aqueles que abraçam com maior entusiasmo a doutrina e vivem estudando, lendo, escrevendo, dando palestras, são pessoas que, antes de reencarnarem, assumiram certos compromissos. É intuitivo. Você vai Eu vi quando eu convidei, era jovem ainda, quando fiquei entusiasmado com a doutrina espírita, e descobri um novo mundo, convidava meus amigos de bagunça na época, né, de jovem, de 22 anos de idade, solteiro, e eles achavam assim, fugir, olhava, achava interessante, achava bacana, e não eram tocados, porque não vinham, não reencarnaram com essa necessidade de trabalho. E nós, espíritas, quando começamos a estudar e adentrar um pouco mais particularmente os estudiosos da doutrina, eles vão descobrindo as explicações para suas dificuldades, seus problemas, e ampliando a visão. Então, você começa a equilibrar a sua atividade profissional com a atividade de aspecto religioso, porque o espírito é a pessoa comum. Ele não é um profissional da religião, como existem as religiões oficiais, né? As religiões institucionalizadas, que nós respeitamos e prestam um grande trabalho. Mas o espírita, o trabalhador espírita, ele tem a sua família, tem o seu trabalho e se dedica também ao espiritismo, porque descobre isso aí como fosse um vazio existencial que é preenchido. E não dá para transferir isso para outras pessoas. Não quer dizer que um dirigente espírita, os filhos serão dirigentes espíritas. Eu digo para minha própria família, eu tenho 4 filhos que gostam de espiritismo, eles se interessam, mas não tem aquele apelo, porque não é essa programação. Então, nós temos que respeitar as consciências, que cada um está aqui habilitado para uma tarefa e não necessariamente precisa fazer o que eu, Luiz e Sérgio, você, nós três fazemos. Eles têm outras atividades, outras responsabilidades assumidas pré-reencarnatória. Então, a doutrina espírita, ela hoje, para o homem do século XXI, ela é a doutrina mais eletiva, porque responde rapidamente às questões, às dúvidas do homem. As demais religiões cumprem o seu papel, porque tem muita gente que ainda está apegado à religião. Eu me recordo, meu saudoso pai, quando eu falava do espiritismo, ele achava muito interessante. Mas ele falou assim, mas eu gosto tanto de ir para a igreja, rezar para o santo, que eu sou devoto. Eu falei, faça isso. Você não vai tirar isso da pessoa? Está bem, fica lá. Então, o espiritismo não vem para acabar com as religiões. O espiritismo ele complementa todas as filosofias e religiões existentes no mundo. Não tem outro objetivo do que nos aproximar. É essa unificação, como Jesus mencionou, um só rebanho, um só pastor. Aproximar as pessoas, porque vão compreender, não vão derrubar, mas vão buscar pontos comuns que as aproximem. E quanto mais nós conhecemos o Espiritismo, mais nós aproximamos da Boa Nova de Jesus. Eu só queria acrescentar uma coisa que o Álvaro falou, e ele disse que colocou que o Espiritismo não veio para acabar com as religiões, né? Pelo contrário. O espiritismo surgiu dentro das religiões. Né? Os médiuns que trouxeram o espiritismo eram católicos, protestantes, judeus, ateus. Existe, inclusive, um livro que as pessoas devem procurar conhecer, que chama Roma e o Evangelho. Esse livro foi escrito, psicografado, dentro do Vaticano. O Papa tinha conhecimento que havia essas reuniões lá, mandava o secretário dele espionar, o secretário ia, espionava e contava tudo para o Papa. Então, esse livro só foi publicado posteriormente porque o Papa não deixou publicar. Na verdade, o Álvaro comentou exatamente o que a gente vive falando, né? Essa questão de você não destrói, não ataca e não destrói uma religião de outra pessoa é um desserviço. Eu costumo usar o seguinte exemplo: você tem uma coluna de uma casa que não está de sustentação, que não está legal, você põe uma outra do lado. Álvaro é engenheiro, né, Álvaro? Põe uma outra coluna do lado, reforça, coloca a sustentação nessa outra, aí você pode destruir aquela que estava. Então, na verdade, você não pode fazer alguém abraçar a força. E existem muitos aspectos aí, e frustrações de pessoas que vêm para o Espiritismo e reclamam que minha família não abraça, minha família não quer saber, o meu marido, a minha esposa, meus filhos. É uma questão exatamente de tempo de cada um. Né? Interessante. Pode falar, Álvaro. o Luiz, que você vê que o Espiritismo explica toda essa sequência de eventos. É, a base do Espiritismo começa lá com Moisés, preparando o povo hebreu, depois o povo judeu, para receber Jesus, o Messias. Então, a construção. Então, você tem o decálogo, o monoteísmo, e vem Jesus, e teoricamente era o povo judeu recebê-lo e ser ele o polo de divulgação do cristianismo, mas não foi, pelo livre-arbítrio da nação. Mas aí o que faz? Jesus promete o Consolador, está no Evangelho de João, e ele vem, 18 séculos depois, próprio mestre, trazendo o Consolador, que é o Espiritismo, é a doutrina espírita, é o cristianismo redivivo. Na França, teoricamente, era para ser o polo divulgador do cristianismo redivivo. A Europa, supercivilizada, super... mas não é. Antes disso, Jesus já preparou uma nação na América Latina, que é o Brasil. Preparou a fusão de etnias, preparou um povo para ser mais eletivo, para receber o seu evangelho redivivo. Olha como é que é o trabalho do para. Ou seja, é o encadeamento de religiões. É Moisés, com o decálogo, o judaísmo, o cristianismo que foi alterado, e agora o cristianismo redivivo, que é o espiritismo. Mas, inclusive, as pessoas, para receberem, tiveram que ser preparadas. O brasileiro, a fusão de raças que Jesus construiu, antes da até a descoberta do Brasil, foi tudo programado, preparar um povo para ser mais receptivo, porque a Europa não ia dar. Mas usou a Europa, e a Europa cumpriu o seu papel, recebendo, por ser intelectualizada e toda a filosofia, pode receber o Espiritismo. Então, o Brasil recebeu. Então, tá bom. Agora o Brasil conhece bem o Espiritismo. Agora, a aceitação do Espiritismo pelos brasileiros é outra história, porque conhecer o Espiritismo é uma coisa. Vivenciar o Espiritismo, que é o cristianismo, aí é o grande desafio nosso, de nós brasileiros. Não adianta ser Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ótimo. Coração do mundo, a gente sabe que é a forma do coração. Pátria do Evangelho, só quando nós brasileiros não só conhecemos Jesus, mas nós aceitá-lo em nosso coração, que é a vivência dos postulados cristãos. Você me deu a deixa para uma questão que até os dois chegaram a passar, mas o Álvaro usou o termo o consolador prometido, né, pelo Evangelho de João. Fala um pouco disso, Luiz e Álvaro, essa questão do consolador prometido. Que promessa é essa de Jesus e por quê? Por que que existe essa questão da consolação dentro do Espiritismo? Todos os programas sempre foram anunciados. Você vê que Jesus foi anunciado por Isaías, ele surgiu no seio da religião judaica, ele vivenciou, frequentava as festas do judaísmo e foi formado no seio do judaísmo. E o judaísmo o rejeitou. Mas teve a oportunidade de conhecer o seu pensamento, conhecer sua filosofia, e fez a escolha. Por que que eles fizeram essa escolha? Porque toda a religião é composta de pessoas. Infelizmente, as pessoas galgam cargos, galgam posições de poder, e isso aí é uma prova muito difícil. Porque você não consegue exercer aquele poder em nome do valor que você representa. Você exerce aquele poder em seu nome, como ser humano. E aquilo ali é uma coisa muito forte. E aqueles que dirigiam o judaísmo sentiram que na proposta de Jesus era uma coisa muito simples, e eles iriam perder aquilo que eles construíram em centenas de anos. Então, eles, pura e simplesmente, não aceitaram. Quer dizer, você veja que Deus jamais impõe alguma coisa ao ser humano. Ele persuade, ele tenta fazer, convencer. Mas os judeus não aceitaram e Jesus teve que fundar o cristianismo. E Jesus também anunciou o advento daquele que iria substituir o seu programa. Porque O espiritismo é uma coisa muito complexa, requer uma preparação intelectual muito maior. Você vê que Jesus se referia à casa de meu pai tem muitas moradas, a pluralidade dos mundos habitados, e não se sabia nada a respeito da astronomia, a respeito do universo. Se imaginava que a Terra era o centro de tudo, então o conhecimento era muito pequeno. E Jesus anunciou, aquilo que eu tenho que vos lhe dizer, vocês não estão preparados agora, mas eu enviarei o Consolador que vos explicará tudo, vos esclarecerá tudo o que eu tenho dito. Quando você observa essas obras do Emmanuel, principalmente aquela aguinha com açúcar, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, né? Pão Nosso. Todos eles, ali é a base do Consolador, porque eles pegam uma frase que Jesus falou, um versículo bíblico, e eles desenvolvem duas páginas sobre aquilo. Então, é o Consolador esclarecendo o que Jesus falou. Então, a vinda do Consolador foi prevista, foi anunciada, só que, como 40 dias após a vinda de Jesus, após a morte de Jesus, houve o dia de Pentecostes, quando os Espíritos se manifestaram em línguas diferentes daquele povo que estava naquela festa, falando em várias línguas com aqueles que estavam lá. Eles interpretaram que o Pentecostes representou o Consolador, que seria a vinda do Espírito. Mas, na realidade, isso só aconteceu 1.800, 1.900 anos depois, quando as ciências se desenvolveram e criaram condições para que o Consolador se manifestasse na linguagem da ciência, principalmente. Então, é isso, Serginho. Existe, inclusive, muitos espíritas que têm receio de falar isso, né? Porque dá-se uma impressão de uma pretensão. Mas não, isso é uma coisa muito certa, muito correta, muito evidente, e que nós precisamos deixar bem claro. Porque o Consolador foi prometido para as igrejas. E o Espiritismo Consolador surgiu nas igrejas. Se você leia esse livro, Roma e o Evangelho, você vai ver. Lá ele se manifesta a todo instante como Consolador. Então ele se manifestou na igreja. E a igreja, de novo, reproduzindo o que o judaísmo fez, também não aceitou. É interessante porque uma das razões que os judeus não aceitaram Jesus era a arrogância, o orgulho da raça. Quando eles compararam um carpinteiro lá da Galiléia, que era um lugar para os judeus de Jerusalém insignificante, ele falou, nada, não tem nada bom lá da Galiléia. Ele veio um carpinteiro que se comparar a Moisés, que enfrentou o faraó, nos libertou da servidão. Não, o Messias tem que nos libertar do Império Romano. Então, o que os judeus queriam era uma supremacia, uma dominação dos romanos. Tanto que, eles, no ano 70, eles se rebelaram e não era próprio do imperador romano fazer isso. Ele destruiu Jerusalém. Foram mais de 6 mil pessoas crucificadas. Parou de crucificar porque faltou madeira. Escravizou os rebeldes. Expulsou-os da Palestina. Então, se achava o povo escolhido, e o povo foi escolhido para uma tarefa. Então, Jesus escolheu os hebreus, Moisés, escolheu os judeus para reencarnar, porque era uma ilha de monoteísmo na época, para executar um trabalho. Como escolheu, por exemplo, a França, Paris, para que o Consolador, o espiritismo, surgisse na França pelo nível de intelectualidade possível, era o lugar que precisava. Mas não quer dizer que está lá que vai se multiplicar o espiritismo, como não aconteceu, que é um povo que tem ainda um lado belicoso, A gente lembra que foi na Europa que começaram as duas últimas grandes guerras, que mataram mais de 100 milhões de pessoas. A discriminação muito forte, o preconceito que ainda existe, o materialismo. Então, não era um continente propício para frutificar. Aí teve que montar toda a estrutura, teve que reconhecer Jesus. Não é uma tarefa assim tão simples, depende de muitas reencarnações para a pessoa desenvolver isso. A própria família de Jesus não reconhecia. Né? Queriam, inclusive, estar nos evangelhos, queriam aprisioná-lo, achavam que ele estava ruim da cabeça. Quer dizer, a dificuldade de reconhecer e aceitar Jesus. Então, isso aí tem todo um estágio, não é assim tão rápido. Então, esses 18 séculos, o século XIX, quando Allan Kardec, que é o codificador da doutrina, ele, com os 5 livros básicos da doutrina, ele redige ali um código de justiça e de amor, ele consegue esclarecer toda a mensagem da Boa Nova de Jesus, mas à luz da ciência e da filosofia. Então, a gente consegue ter hoje uma doutrina de fundo científico e moral que é eletiva para toda a nossa humanidade mais tecnificada. Agora, para compreender isso, para aceitar, isso vai levar tempo ainda, não é? Acho que não é assim tão frio. O brasileiro mesmo, hoje, nós temos mais de 10 mil centros espíritas no Brasil, mas a população de espíritos aqui está em torno de 6 milhões, 6, 8 milhões, embora simpatizando, quase 30 milhões conheçam os princípios básicos do espiritismo, como a reencarnação, lei de causa e efeito. Mas espírita mesmo ainda é uma população pequena. A gente vale lembrar que o espiritismo nos explica que no planeta Terra nós temos uma população muito heterogênea. Nós temos 2/3 de almas em processo expiatório e 1/3 num processo mais evoluído. Esse 1/3 tem a chance ainda de continuar reencarnando aqui por muitos séculos. 2/3 aparentemente não vai ter condição de ficar. Mas é uma necessidade da própria processo evolutivo nosso de estarmos aí sob essa pressão, porque no mundo espiritual é muito fácil ser bom entre os bons. Aqui na Terra, ser bom entre os maus, aí que está o desafio nosso. Então, Jesus nos provoca. Você é bom mesmo? Então, reencarna e vai lá para o Brasil. E vamos ver como é que você vai se comportar. Essa colocação do Álvaro é interessante e a gente precisa aproveitar o momento para dar uma injetada nisso aí. Esse 1/3 que o Álvaro colocou, que é diferenciado em termos de compreensão, ele está vibrando nessa faixa e existe muito essa preocupação. Será que eu vou reencarnar no mundo de regeneração? Eu não tenho dúvida nenhuma que esse 1/3 vai reencarnar. E daquele 2/3, existem uma quantidade pequena que são aqueles que incitam ao mal, são os promotores do mal. Eu diria que lá no Nordeste seriam aqueles que dentro das prisões ficam provocando aquela molecada lá fora para botar fogo em ônibus. Então, esses que estão promovendo isso tudo migrarão para um planeta primitivo. Mas uma grande parte desses 2/3 que está ligada ao mal por influência estarão conosco nesse planeta de regeneração. E aí é que está o grande ponto. Nós teremos outra função. Hoje nós estamos assistindo de camarote, nos colocando na posiçãozinha de não, eu faço tudo direitinho, não faço mal para ninguém, né? Mas nós teremos a responsabilidade de receber em nossos lares, através da reencarnação, essa parte dos 2/3 que precisa ser regenerada. Então, você imagina, você vai promover uma família, uma tendência péssima, mas você vai precisar de muito recurso para evangelizar, reeducar. Então, nós, espíritas, temos que nos prepararmos muito para isso. Hoje fica essa 2-3 centenas de pessoas, através das lives, explicando o que é o espiritismo, mas nós precisamos que essa multidão de 6 milhões mergulhem na doutrina, mergulhem no Evangelho, para conhecê-lo profundamente, porque vão precisar aplicá-lo nos seus lares. E essa ideia, Kardec já falava lá na Revista Espírita. Em vez de mandarmos os prisioneiros aí para as cadeias, numa convivência péssima, horrível, nós devíamos de trazer cada um para dentro do seu lar para reeducá-los. Você vê que a espiritualidade vai fazer isso numa boa, e a gente nem vai perceber. Nós vamos estar recebendo. Vem cá, meus filhinhos queridos. E aí que nós vamos observar as tendências, e aí nós vamos pensar assim, ah, eu já tinha escutado isso, não sei aonde. É isso aí, Serginho. Prepara-se. Prepara o lombo. Prepara o lombo. Uma outra questão dentro dessa questão dos pilares aí, que o Espiritismo toca de maneira muito, muito legal, eu queria falar um pouquinho sobre o conceito de Santíssima Trindade. Como que a gente explica isso à luz do Espiritismo? Vai lá, Álvaro. Usar uma expressão mais branda. Não tem muito nexo, tá? Porque quando você pega as partes do Evangelho, que Jesus fala, eu e o Pai somos um, é a sintonia de Jesus com Deus, com o Pai Celestial. Ele está em perfeita harmonia. Jesus foi o médium de Deus. Ele é o canal vivo do... Inclusive, nas bem-aventuranças, ele fala sobre isso. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Ele é muito humilde, mas falando que todos também vão ver Deus. Mas quando for puro de coração, a gente vai levar 1 bilhão de anos, não sei quanto tempo, através das reencarnações, na Terra e em outros planetas mais elevados que a Terra. Então, isso é possível. Então, essa sintonia que ele tinha com Deus, ele e o Pai eram um. Então, mas apenas ele, que é espírito puro, que poderia dizer isso, mas todos têm essa condição. Então, essa questão teológica, que é uma questão teológica, foi criada pela Igreja Católica Romana. Inclusive, a Igreja Reformada não aceita isso. Nem o judaísmo, nem o islamismo aceita isso também. Então, é uma questão teológica criada pelo homem, tá? Pela Igreja Católica Romana, apenas. E não faz muito sentido na nossa visão de espírita, porque Deus é o Pai e Jesus é nosso irmão maior. Então, não tem como você ter três indivíduos em um. Agora, se você pegar as religiões antigas, do Índia, então, traz muito essa trilogia, mas não é... Religiões passadas... É uma forma de impressionar o povo. Os próprios egípcios, quando tinham politeísmo, esse politeísmo era para a massa. Dentro das pirâmides, os iniciados sabiam da crença do Deus único, mas achavam mais fácil para o povo trabalhar dessa maneira. Trabalhava o politeísmo, era a infância espiritual do povo egípcio da época. Então, não tem muito nexo, no sentido científico, e lógico e filosófico, colocar essa Santíssima Trindade. Então, novamente, é uma questão teológica da Igreja Católica Romana que não é aceita pelas demais igrejas cristãs e muito menos pelo Espiritismo. Eu diria que é uma das maiores imbecilidades do cristianismo. Usou a palavra que o Álvaro não queria usar. O Álvaro é delicado, eu não sou. Eu sou muito objetivo. Que o catolicismo, com a deturpação que fez do cristianismo redivivo, ele criou. E ele fez um desserviço, porque houve um trabalho violento da espiritualidade. Moisés teve um trabalho danado quando ele voltava lá daquelas seus encontros com a espiritualidade. Ele via lá o povo louvando o bezerro de ouro. O ser humano atrasado, ele precisa muito de alguma coisa material, né? Nada como você botar um santo na minha frente e eu ter a quem me dirigir, é muito mais próximo de mim. Então, esse salto que a humanidade teria que dar, e Moisés teve o grande mérito de alcançar, a Igreja Católica fez esse desserviço absurdo, que tem que realmente ser jogado fora. Uma das conversas que eu tinha com a minha mãezinha, que era presbiteriana, e, aliás, a reforma, o grande problema da reforma foi carregar essa insanidade junto com a reforma, porque seria uma oportunidade para colocar os pingos nos is e voltar à consideração de um Deus único, mas ela carregou junto a Santíssima Trindade. E eu conversava com a minha mãe, eu dizia assim, que história é essa do três em um aí? E ela dizia assim, eu não sei, eu acredito pela fé, né? Então é isso aí, é uma coisa, coitadinha, morria de pena dela por causa disso, entende? Porque essa fé, eles colocam o seguinte, alguém que é mais importante que eu estabeleceu isso e eu tenho que acreditar pela fé, né? Mas isso aí foi um grande absurdo, uma insanidade que a Igreja Católica fez e deixou isso aí como uma herança maldita que realmente levará muito tempo para ser, né? E nós, espíritas, temos que tomar cuidado também, porque quando Deus é um só, morreu, é um só, não tem mais, né? Agora, Cristos tem vários. Nós conhecemos o Jesus que preside o nosso orbe, a Terra, mas existem bilhares de planetas por aí e muitos deles habitados com humanidades que nem a nossa. Então, nós precisamos entender que são seres que chegaram à perfeição, como Jesus, que nós não conhecemos, mas são seguidores de Deus, representantes e filhos de Deus, né? E nós, espíritas, estamos cometendo também uma outra coisa nesse sentido. Quando se ouve que o Espírito de verdade, e aí ficam questionando, será que é outro Cristo, é Jesus... Para mim é Jesus, e fico discutindo, inclusive, em cima disso. Não tem nada a ver, né? É um espírito, provavelmente, do nível crístico, que nos trouxe uma série de informações através dos seus mensageiros, se utilizando como que uma empresa, né? Aqueles espíritos que já agradaram esse nível de entendimento, de evolução, trouxeram a mensagem que nós encontramos no Consolador, né? Então, esse Espírito de Verdade, como milhares de outros espíritos que existem a serviço desse Deus único. Essa é a única verdade, é a única coisa que nós podemos bater de uma forma consciente. Um Deus único, com muitos filhos que já chegaram à perfeição e exercem nesse universo de Deus tarefas como a de Jesus exerce entre nós. É exatamente um aspecto, é a questão do trabalho, né? Quanto mais evoluído, maior ou melhor qualificado você está para um trabalho de maior envergadura. O Serginho, ele vem de empresa. As empresas foram estruturadas assim, presidente, vice-presidente, diretores, gerentes gerais, gerentes, supervisores, comandadores, criando cargos, criando. E as empresas evoluíram cortando tudo isso que eram intermediários até se chegar no chefe, né? Eliminando esses patamares. Então, nós precisamos entender isso. Nós nos dirigimos e podemos, temos essa possibilidade de nos dirigir através do pensamento a esse Deus, né? Então, esse Pai de Jesus aceita a nossa prece. O interessante é que esse é o grande diferencial do Espiritismo em relação a no caso particular, da Igreja Católica Romana. Porque o Espiritismo tem seus dogmas, mas não se discute. Não tem dogma teológico. A Católica Romana coloca como dogma teológico que não pode ser discutido. Aí complica, porque se você trouxer a Santíssima Trindade e abrir para discutir racionalmente, você vai derrubar isso aí. Mas não pode, um dogma não pode ser discutido. Então, no Espiritismo, não. Kardec mesmo, como disse para a doutrina, falando, primeira ciência. Se um dia algum aspecto científico contradizer um dogma ou um postulado espírita, vamos ficar com a ciência. Então, nós espíritas estamos abertos para os avanços científicos e as explicações racionais, sensatas, lógicas, enquanto as igrejas estão anacrônicas por isso, porque não abrem para discutir, à luz da razão, à luz da ciência, os seus dogmas teológicos, porque não pode. E a ciência avança muito. Então, nós não podemos negar os avanços da ciência. Não podemos usar conceitos bíblicos da época de Moisés, pelo nível evolutivo da época, pela forma de se expressar, que tinha que ser um pouco fantasiosa, pelo nível evolutivo dos indivíduos, para depois de 3.500 anos querer interpretar a luz na visão de hoje. Então, é completamente diferente. Então, o Espiritismo avança e está sempre evoluindo. Desde Kardec, nós temos tido milhares de boas obras que vão construindo um grande edifício filosófico e moral para todos nós. Então, sempre acrescentam coisas novas. Kardec, que foi o codificador da doutrina, e colocou a fundação de um grande edifício. A fundação está sólida, e em cima disso vão aparecendo mais revelações, mais informações, porque esse contato com o mundo espiritual que o Espiritismo tem, através dos médiuns, sempre traz novas informações de acordo com o desenvolvimento científico e intelectual da humanidade. Eles não se antecipam muito. Você vê as obras de André Luiz, por exemplo, ele falava de aspectos científicos, alguma coisa apenas, só mais tarde a ciência pôde explicar isso aí. Então, eles vão respeitando o nosso avanço para não tirar também o mérito do científico da humanidade. Muito bem. Dizem que tudo que é bom dura pouco. A gente está a 2 minutos de encerrar o programa. Foi muito gostoso, fluiu, né? Eu para fechar, eu queria que cada um de vocês tivesse um tempo aí, não se prendam aos 2 minutos, podem explorar. Durante a preparação para hoje, alguma coisa que deveria ser dita, não foi dita ainda, é o momento, Luiz e Álvaro, palavras finais, você falou, olha, eu deveria ter falado isso, não falei, para a gente poder fechar o programa. Eu queria falar sobre um trabalho que a USE de Piracicaba fez aqui em Piracicaba. Eles produziram 100 mil unidades de um livro, Fundamentos da Doutrina Espírita. Muito bom. Então, esse livro ele toca em partes fundamentais da doutrina do Espírito. É interessante, né, que as pessoas leiam, procurem esse livro em todos os centros espíritas aí, tem muitas unidades ainda para serem distribuídas, procurem ler esse livro. O Espiritismo é como um universo. Nós temos que, primeiro, olhar a nossa Lua e pensar assim, isso é um astro, que está fora da Terra. Ela vive em órbita da Terra por forças gravitacionais, ela está sempre ligada à Terra. E atrás dessa Lua tem uma infinidade de coisas. Então, esse livro, Fundamentos, é mais ou menos a nossa Lua. Você vai ter contato com uma filigrana do que é o Espiritismo, mas você vai ter uma ideia do que tem por trás disso. Porque a doutrina espírita é um universo e você precisa entrar nesse universo. Comece por aí, né? Dá uma olhadinha para você ver o que tem por detrás disso. Aí depois você vai ficar que nem nós, assim, né? Morto de vontade de avançar. E aí só o tempo vai se encarregar disso. Que Jesus nos abençoe. Eu agradeço esse ano que nós vivemos. A minha família, eu só posso dar graças a Deus. A minha família é composta de umas 250 pessoas. 50 delas pegaram Covid. Nenhuma delas foi a óbito. Então, eu tenho que passar daqui até o dia 31, meia-noite, de joelho agradecendo, né? Que Jesus nos ampare a todos e que nós possamos ter um contato maior com essa figura maravilhosa que Deus proporcionou a nós e nos trouxe para conhecermos. E ele nos deixou aí o seu evangelho para ser estudado. Que nós todos mergulhemos nisso, para fazer uma ideia, uma ideia muito, muito pequena do que tem por trás disso tudo. Que Jesus nos abençoe. E muito obrigado, Serginho, por mais esse convite que me foi formulado. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço. Também queria agradecer a oportunidade e o convite, sem querer avançar muito no horário, mas lembrando sempre que não é o rótulo que faz o conteúdo. É, nós conhecemos Jesus e vamos conhecê-lo melhor ainda através do Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, mas conhecer apenas é a primeira, o primeiro passo. Nós temos que aceitar Jesus. E aceitar Jesus é a transformação moral. E para mim fazer isso, eu tenho que ter razões, elementos para mudar as minhas atitudes. E a doutrina espírita, ela é rica de informações que podem dinamizar esse processo. Eu me lembro muito uma pergunta que fizeram ao Dalai Lama, se todas as pessoas necessitam de um guru para a sua iluminação. Depois de pensar um pouco, ele disse, olha, precisar não precisa, mas ajuda é mais rápido. O Espiritismo, nós podemos ser cristãos em vários segmentos, várias religiões. A parte moral do Evangelho de Jesus é a mesma, no catolicismo, no protestantismo, no Espiritismo, mas os elementos que o Espiritismo traz, nos colocar a fé raciocinada, entender a justiça social, compreender os planos divinos com maior facilidade, motiva a gente a ser uma pessoa melhor. E não ter apenas o rótulo de cristão, mas gradativamente com a transformação moral, ter também o seu interior mais sintonizado com os planos espirituais mais elevados. Obrigado a todos e vamos nos preparar para 2022 com muita energia, muita determinação e muito otimismo, porque Jesus está no comando da Nau Terra. Eu também agradeço aos dois convidados da noite, muitos esclarecimentos, o pessoal comentou bastante aqui do quanto gostou do programa de hoje, um programa diferente, né? Falando um pouco mais das convicções pessoais e buscando explicar para as pessoas o porquê abraçou essa filosofia. Me despeço aqui e agradeço a todos que nos acompanharam durante o ano. É, mas eu e o Álvaro ficamos na dupla aí várias vezes, né, durante o ano. É, o Luiz, tanto nos domingos, como também de vez em quando nas quartas-feiras, mas sempre no intuito de esclarecer, de passar alguma informação relevante. Essa semana estamos aí no fechamento do ano, e normalmente a gente faz promessas, faz resoluções, que as resoluções para o ano que vem sejam voltadas a essa questão de buscar realmente descer do muro, buscar se aprofundar mais na filosofia que abraçou. E se não tiver satisfeito com a filosofia que abraçou hoje, venha buscar um pouco de informação no Espiritismo, para quem sabe você possa desafiar e quem sabe você possa se movimentar em direção a alguma coisa que lhe traga mais conforto, mais consolo e mais esclarecimento. Então, um grande beijo a todos, um beijo para o Álvaro, um beijo para o Luiz, uma ótima passagem de anos para nós todos aí. Tchau, tchau.